Prepare-se. Prepare-se. A sua melhor viagem está só começando. DJ Dalton. Pretinho da Saudade. Vai pra cima, meu pop saudade. Chegou a hora de mostrar o que é saudade na veia. Bora fazer a família viajar em Castanhal. Vamos lá. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama. Obrigado, meu maestro DJ Neto. Sua refletiga. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Pop em Castanhal. E você vai viajando. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro. Decida, meu benzinho, por favor, que eu esteja. DJ Dalton, mais pólvora. Pop Saudade 3D. Bora viajar, Castanhão! Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Oi. Se você fosse por mim, a gente começa a abraçar toda a família Pop. Ainda está. E hoje mais uma fronteira chega junto com a gente pra curtir. Momento. Casa de show Plátanos, aqui em Castanhão. Todo meu carinho entreguei ao pensar que você me faria. O casal viajante, Carlinha de Lene já pra viajar. Mas me entreguei. Meu compadre Alexandre Luiz e até aí, só de boa. Olha só! Você brincou com os meus sentimentos. Primeira e mãe, bora Lene! Marcha Fantástica. E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Agora. Agora não, agora não. O Pretinho. Meu corpo está fechado e você não entra. Alô, pera! Meu coração. Quero um só no violão! Tá esperto. Não estaria chorando esse pranto em seu rosto. Pedrinho Celebridade está na área. Hoje pra viajar no Pop Saudade. Eu passei no Vanderlei. Bora ver! Ainda estava o meu Rodrigão Pop pra viajar. Momentos de amor. Olha só! Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não, agora não. parceiro Vereda e Aneia, esse casal considerado do Pretinho, aqui de Castanhal. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. Meu parceiro Rob Sagana, ele é a sua primeira dama pra viajar aqui no Papo Saudade. Olha só! Quando eu mais precisava do teu amor. E as popetes lindas e maravilhosas, como sempre. E mais uma fronteira no Papo Saudade. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz. Um abraço especial, DJ Ícaro de Castanhal. Tá por aqui com a gente, curtindo, um abraço. Que eu nunca quis. Bora viajando. E o Pretinho vai detonando por aqui. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. E aí? Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. E de ser meu bem. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Que eu nunca quis. Que eu nunca quis. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, Nosso Senhor. Bora, Pelé! Bora pra cima! Ali sempre ao lado da primeira dama pra viajar. Hoje na fronteira aqui em Castanhal. Nosso Senhor. Neguinha quebra-gelo! Digital! Nosso Senhor. Olha só, hoje domingão, tem um Pretinho no Pop Saudade fazendo uma participação especial lá no Ponte da BR Marituba, lá no calçadão do Ponte da BR, junto com o DJ André Maquinão. Poxa, é o nosso convidado, hein? A partir das 21 horas, partir agora sim, sede do Damasceno e é o Pop! E eu já não quero nada, sinto a vida já. Esse amor, você tem algo especial, que me... O casal das fronteiras, Preto e Carme dos Velha Guarda. Só você eu vou amar. Segura! O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Olha a macaxeira! Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Olha, Robin! Olha só! Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Bora, meu compadre! Bora, Vanderlei! Eu te amo, não tem... Cuidado com a macaxeira, meu compadre! Esconder. Vai! Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar! Alô, Merimanha! Mais pólvora! Você tem algo... Não alivia hoje, Merimanha! Que me prende, me domina. A minha mãe deixa. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Pop Saudade. O amor que eu sinto. Pop. É puro e sincero. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tem motivos pra esconder. Ei, Cacá. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Momento tão triste foi aquele pra mim, quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e pedi perto o fim do nosso amor que por muito durou. Tem meu amor e querer como sou, sei que jogou toda a culpa. Quem foi? E não fui eu, foi você quem errou. Aí um joga a culpa pra coxa do outro, cara. Sei que ainda existe amor entre nós dois, só depende da sua compreensão. Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Olha só! Sei que ainda existe amor entre nós dois, o que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. Mão de ferro. Eu te espero, pode escrever. Meu grande amor, eu preciso de você. Meu parceiro Mão de Ferro, homem que faz a van em Belém Castanhal, aqui com a gente, curtindo só de boa. Um abraço! Olha só! Tem meu amor e tem tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Eu não quero ficar mais aqui pra não lhe ver. Eu agora vou lhe esquecer. Tudo acabou. Saudade no pop! Quantas vezes eu disquei o seu telefone? Eu gritava e chamava o seu nome. Tá gravando? Não adiantou. Alô, sim! Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Assis Produções, CDs ao vivo. Para sempre o passado e as minhas dores, nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Saudade, bora! Vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Eu não fico mais aqui. Mas um pouco na sua vida é tudo Mas um bobo na sua vida é tudo que fui. Deixa eu abraçar esse casal, Gordo e Priscila, de Benevides. Hoje pra curtir o som do Pop Saudade, aqui em Castanhal, casa de show Plátanos. Bora viajar para dançar saudade em Castanhal. Saudade. No dia em que te conheci, Pop Saudade. Sentindo o aroma do teu corpo, meu anjo Dalton. É que me namorei de ti. Pop! Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que. Valeu! Se é que tu não me queres mais, será melhor o amor terminar. Não sei por que te afastas de mim, não sei por que procedes assim. Se é que você andou para trás, se abaixou até o chão, agora pedir o meu perdão. Essa aí lá em Barca Arena. Perdão é como as flores, não se dá a qualquer um. Bora, Castanhal! Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Cesteiro. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento se puder. Você não usa cabresto, vá dormir onde quiser. Eu não penso e nem desejo ver você em minha cama. Quem nasceu pra caranguejo só pode viver na lama. Digitar! Quem nasceu pra caranguejo. Bora, Pedrinho! Saudade no Pop Saudade, hoje aqui em Castanhal, casa de show Plátanos. Hoje o título da festa, Bilu, Baile dos Coroas, e te fazendo você recordar. Vamos lá! Você andou para trás, se abaixou até o chão, agora desceu demais, ao pedir o meu perdão. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento se puder. Você não usa cabresto, vá dormir onde quiser. Eu não penso e nem desejo ver você em minha cama. Quem nasceu pra caranguejo só pode viver na lama. Quem nasceu pra caranguejo só pode viver na lama. Bora dançar saudade, Castanhal! Título da festa, Baile dos Coroas. Hoje o Pop Saudade fazendo você recordar. Vamos lá! Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer pra você perceber. Olha a macaxeira! O amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor, e já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. Olha o Bacuri. No meu castelo de sonhos você é a rainha. No meu céu sem estrelas você vive a bailar. Um abraço ao parceiro Fernando de Marapani. Hoje curtindo o Pop Saudade aqui em Castanhal. Um abraço! Bora recordar no Pop! E a família de Castanhal vai viajando assim, ó! Você é meu céu, é minha vida. Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, e aí? Seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Quer vir, bem? Volta, meu bem, meu amor. Cadê o CD ao vivo da parte do DJ Neto? Você pode passar pro celular, pendrive, cartão de memória. É só encostar com o meu parceiro Assis Produções. Aqui é o lado direito do DJ, tá bom? Pra cima, Assis! Só siga o ratinho, hein? Muitos beijos, abraços, sentir seu calor. Deixa pra lá. Assis Produções, CDs ao vivo. Amiga Simone, parceiro Carlinho, da Barraca do Vero Peso. Olha, Assis! Você é meu céu, é minha vida. Meu peso, minha medida. Meu cofrinho de amor. Maravilha, as emoções, Bilu! Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando, este fogo abrasador. Há momentos do tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Bora dançar saudade em Castanhal. Do lado de lá. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. E é pop! Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. A vida é assim, cara. Tem que deixar acontecer. E deixar tudo acontecer. Thank you. agora por você, meu amor. Além dessa fronteira, deixei meu coração. Um abraço especial, parceiro, show de bola aqui de Castanhal. Tá por aqui com a gente pra viajar aqui no Pop Saudade, meu irmão. Um abraço, Pretinho. Vamos lá! E por isso que eu sinto. Deixa eu abraçar minha amiga Meire de Castanhal. Tá aqui com a gente, curtindo só de boa no circuito. E pra viajar. Nesta minha canção. Olha só! Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. E darei tudo que existe em mim. Baixando da Chiba, Luquinha, da Chiba também aqui de Castanhal. Além dessa fronteira. Olha o Bacuri! Coração, olha a Macaxeira! A palpitar por alguém. Olha o Bacuri, hein, Dani Cabral? Vai! E por isso que eu sinto toda essa emoção. E lhe dedico nesta minha canção. Toca, meu pretinho, assim no pop. Dançando Castanhal. Segundo. Bora viajar, Bilu. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Pop Saudade. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu... O casal viajante, bora, Carlinho. O homem do sapatinho. Olha só. Um olhar. De casado. Minha primeira vez. Isso eu... Bora, minha irmã, aí. Beijar. Só presta com muita pólvora, minha irmã. Peço que me compreenda. Perdoe a mim. Mais pólvora. É tão natural. DJ Dalto. Não me queira mal. DJ Dalto. Mais pólvora. E a gente vai metendo um ficha aqui em Castanhal. Eu saí com você para lhe falar de amor. E quando provei seu beijinho, pop, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer e disse apenas com um olhar. Primeiro dia do Vanderlei. Primeiro dia sem você. Fiquei muito bem. Liberdade. Segundo dia do Pedrinho. Segundo dia sem você. Sair com alguém. Tudo certo sem você. Olha só! Ninguém pra controlar. A hora que cheguei, ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. No quarto dia, no quarto dia, ladrão, o que eu aprontei. Nem eu mesmo acreditei. Segundo! Eu quero viver. Não preciso nunca mais. Mas depois de uma semana, bateu a saudade do Shark e voltou pra casa, né, Bilu? Mas depois de uma semana, quase morro de saudade. De vontade de voltar pra você. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado, sim. Ela fala assim, Pretinho. E se você me... É raí aprender. Agora eu já sei. Não posso viver sem você. Vai dançando, Castanhal. Prepara prepara que Festa Saudade tá chegando, hein? Só molando. Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz. Vai ser só do meio pra trás do Festa Saudade. Vivo a te adorar. Alô, Nadir! Nadir, minha flor querida. Segura! Hoje, domingão, tem Pop Saudade, agora sim. Sede do Damasceno. Vamos lá! Nadir, se eu pudesse... E mais a concentração do bloco. Alô, Dentinho! Qual é o bloco? O sol, a lua e as estrelas. Bloco te pica. Minha é. A vida também te daria. Olha só! Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. O bloco de pica tá aí então, ó. Sente, sobe, Lu. Acordo cedo sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada, além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. Pop Saudade 3D. Minha poeta. Alô, Merimãe, vai no bloco, Merimãe. Olha só o nome do bloco. Fiz então alegria. Aline, vai, não vai, Aline? Vai no bloco e Coraci mais tarde. Só restou na mente de um. Claudinha! Bora, Claudinha! Sabe que é nós sempre, Claudinha? Deixa de frescura que nem pra dar pra doer. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. É só uma besteirinha, só do meio pra trás. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Estrela. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar com... Esse Roberto é um talento. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Olha só! Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Sabe quando o cara faz tudo pra mulher, cara? Você... É. Faço tudo, tudo pra te ver feliz por você. Você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Uou, uou, uou. Xalalalala. Uou, uou, uou. Xalalalala. Quando eu estou sem graça e triste, você está distante, mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero aqui no Pop é saber que você tá feliz com você. Sim! esqueci. É só do meio pra trás. Falar com você. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu. Robi sacana de viaja. Aqui no Pop! Quero matar meu desejo. Te dando meu beijo. Sua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. E eu quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. Fala, pobretinho, fala. Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. E aí? O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Assis Produções. CDs ao vivo. Não sabe, esse aqui é batizado, melhor da Dani Cabral, melhor da traficante do Pop Saudade. Olha só! Bora, Pedrinho! Olha a macaxeira! Vai! Se você é careta, fique logo ligado. E o pretinho chegou. Tô na área! Eu estou do seu lado. Olha o Bacuri! Chapado com o pó do amor. Bora, traficante! Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Guarde suas carteiras. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó. Olha aí, Bilu! Com o pó. Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Fala, Dani Cabral! Sou traficante do amor. Bora esquentar, Castanhal! Segura, sim! Bora dançar o bregaço! Bora viajar, Castanhal! Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pop! Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. No curió! O bailarino e a gambão. E é o Pop no Platanos. Remexe, vai. Remexe assim, meu amor, pra mim, que eu vou curtir a noite inteira. Vamos dançar, vamos arrepiar, depois tomar a saideira. Não olha assim, meu amor, pra mim. Agora mexe na cintura, gira e me dá um beijo bem bom. Bora pra cima, preto pop! Deixa eu abraçar também o RR, rival do Pop, e o Rio do Saudade, o famoso Rola Cansada do 3D. Faz entorpecer, que loucura, amor, está contigo assim. Veja seu corpo sobre o meu, o amor que eu tenho é todo seu, agora eu quero é mais. O que que tu quer? Te possuir de vez. Entre quatro paredes. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Esse entra... Só do meio pra trás. Esse entra e sai de amor. Mexe, vai. Mexe, remexe, esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Olha a macaxeira. Nosso entra e sai de amor. Mexe, remexe, esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse dizer. Estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir. Segura! E tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências? Fingir para o mundo que tudo está bem. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar do coração. Baixando o Cleito e também a Márcia de Castanhal. Tá por aqui com a gente curtindo. Não adianta me procurar. Castanhal tá com toda a ponta. Eu saberei para onde vou. Tchau! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Perdeu o Playboy! Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Bora, Preto Pop! Ele vai viajando! Bora, minha irmã! Hoje é muita pólvora, minha irmã! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela tá me filmando. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. E toca meu pretinho, vai tocando Castanhal, vai viajando, vai dançando com o pretinho. Assim, assim, assim, bora dançar e curtir, bora dançar e curtir. Quem é que tá feliz aqui em Castanhal? Joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá feliz aqui em Castanhal. Quem é que tá solteiro em Castanhal? Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Quem é sincero em Castanhal aí, dá um grito. E só quem é sincero, e só quem tá solteiro, e joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai. Quem é do Paissandu em Castanhal aí? E a torcida do Papão, joga a mão pra cima, bate na palma da mão. A torcida do Papão. Vai, vai, vai. Quem é do Clube do Remo? E a torcida do Leão, joga a mão pra cima em Castanhal, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Isso tudo é Pop Saudade 3D. Alô, Rubi Sacana. Joga pra cima, minhas chupetes. Bora pra cima em Castanhal. Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria é coisa, coisa, coisa, coisa. Vai tocando, vai botando meu pretinho. Popete! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Dança Castanhal. Quem sabe canta pro pretinho, vai! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te... Só quem sabe vai cantar em Castanhal. Vou abaixar o som, bora ver! Você me perdeu. E na mão! No meu amor. Vai! Não vale a pena. aí você vai saber. Quem perdeu? Quem perdeu? Mas eu tô sabendo que tu perdeu e ele foi pra casa do lado assim. Se for com a vizinha, só vou pra cama. Se tiver sem calcinha, só vou pra cama. Se for com a vizinha, só vou pra cama. Ei, Bilu! Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. E o pretinho? Só vou pra cama se for com a vizinha. Só vou pra cama se tiver sem calcinha. Só vou pra cama. Olha só! Se prepara que Fete Saudade tá chegando, hein? Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso, só por amor eu não posso, só por amor eu não posso, só por amor, DJ Dalton, o pretinho da saudade. Voltarei, mas eu só lhe peço uma coisa: faça novamente o que me... Bora, gordo, bora, Priscila! Fumava até do meu teto, o casal de Benevides e dos meus amigos também tinha ciúmes. E vou lhe beijar mais uma vez. Não faça novamente. Sabe quando o cara perde o charque? Fica me impedindo pra voltar. É. Se quiser que volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa: faça novamente. É, Bilu, sal no chapéu. Olha só! Filmava até do meu perfume e dos meus amigos também tinha ciúme. E vou lhe beijar mais uma vez. Não faça novamente o que me fez. Vai fazer uma sequência diferente. Meu maestro detonou só os sucessos. E o pretinho vai fazendo você recordar. Tá viajando. Olha só, Castanha. Fica me pedindo pra voltar. Se quiser que volte, voltarei. Mas eu só lhe peço uma coisa: faça novamente o que me fez. Estou apaixonada por você. Bora relembrar, bora! E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor. E aí, Dani Cabral? Que é grande, sim. Nem é grande, não. Que é tudo, enfim, que existe em mim. Olha a macaxeira! Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você. Olha o leitinho. É que eu estou apaixonada. Fico esperando um minutinho, mesmo que seja só pra pegar o pretinho rapidamente. Mente, oh mulher, depressa dizer, segura, que eu estou apaixonada. Banda G Geração Eletrizante. Bora, meu parceiro Pelé. Alô, meu compadre. É seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia. Pelé de Marituba, ele já está aqui no Pop Saudade. A vida nos separe em alguma estação. E eu quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida. Eu estarei por perto pra enxugar. Vários canhões, que a Meire Mãe está no pop, mas pólvora sem piedade. Viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor, do nosso amor. Olha só, aniversário do meu parceiro Alan hoje, ele é só patroa Bel. Tá curtindo com a gente? Um abraço do Edson. Tá curtindo aqui no Pop Saudade, hein? Alô, Alan! Um abraço pra você, garoto! Seu sorriso me ilumina, as lágrimas de despedida. Não estarei por perto pra enxugar. Te beijo e te cura. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Sabe quando você encontra a pessoa certa? Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. Meu coração, o meu coração já estava acostumado com a solidão. Eu diria que ao meu lado você iria ficar. Pop. Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz. É diferente a sequência, bora. Assim, o meu coração já estava aposentado. Sempre mais especial de Francisco pra Silvia. Com muito amor. Tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. Nananana. Tem um coração indeciso. Ela explica tudo nessa música aí, ó. Olha só. E a mulher que tem dois amores, rapaz. Lá em Marituba. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil. E nada. Márcia Fantástica. As coleguinhas do Pop Saudade 3D. Ser feliz desse desse jeito não é só com... Dá-lhe, Popete! Porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Quando estiver em cima... Eu chifro ele e você. Ô, oh, mulher do coração bandido. Depois de tanto tempo eu com ele e você, você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é Neguinha quebra-gelo digital. Precisa mais dizer nada. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. E não, não me peça pra parar. Bora, Vanderlei, mais pólvora. Porque eu me acostumei. Pedrinho celebridade. Casada com ele, namorando com você. Eu chifro ele e você. Bora dançar, bora viajar, Castanha! Pra te conquistar, vou usar armas que tenho. Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como louco. Bora, Alejandro do Whisky. Comadre Té, está de boa. Ser o seu amor. Hoje quem dirige o carro é a Thaís. É Thaís. Vai! Não tem pra onde fugir. Neto tá sem óculos, não pode. Não enxerga nadinha de noite. Eu vou te deixar desses meus desejos. Vem, olhe pra mim. Não beija a sua boca. Sinto veneno. Sente aqui. Dança pra você e eu. Dança! Dança pra você. Bora, Carlinho! Homem do sapatinho. Sem eu. Danço pra você. Amor só pra você e eu. Banda Batidão. A banda que bate forte. Bora recordar! Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. E eu vou! Eu não presto mais, eu te amo. Ei, Cacá! Eu não presto mais, eu te amo. Logo mais uma saudade, coração. Segue no lá mais cedo! Minha vida foi sempre a ladrão. Mas pode mudar. Rabi sacana, seu grande avô. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Bora, Robin. Só na manhã da aranha. Prepara a pista que hoje vai ser seguro, hein? Hoje vai ser só do meio pra trás. Bora viajar, Castanhão! E o Prestinho vai tocando por aqui. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy. O já deu covarde da saudade pra comandar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Quando você quiser voltar, estou a lhe esperar com todo um grande amor. Foi, hein? Foi você quem me deixou pensando em encontrar um amor maior que o meu. Bora, Castanhal. Quando você foi embora, os dias pra mim foram tristes demais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim se o seu amor for sincero, meu bem. Não me interessa você vivendo comigo, pensando em alguém. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Olha a macaxeira! Olha, Carlinho! Olha o caranguejo. Agora inventaram a onda do Bacuríbido. Sabe quando tu não para de pensar naquela mulher? É. Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. Isso tudo é obsessão. E até no futebol, se é meu time que ganha. Meu parceiro Vereda de Castanhal, ele é a primeira dama pra viajar. Tamanha, vamos lá! A saudade sufoca e eu não aguento. Bob Saudade. A noite e o silêncio do quarto quase me mata. O Pretinho. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Abraço o meu travesseiro. Um abraço hoje ao Jânio de Capanema. Vão. Aqui com a gente pra viajar aqui em Castanhal. Já faz tanto tempo e eu não. Alonjinha! 3D. Olha só! A noite e o silêncio do quarto quase me mata. São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Abraço teu velho retrato, procuro você e não acho. Amor, eu não vou conseguir me esquecer de você. Baile dos Coroas de Castanhal. E o Pretinho vai fazendo você viajar, gente. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. O tempo bom. Eu era mesmo um escravo teu. Mas eu lutava e pedia a Deus. Bora primeiro conversar, né, meu irmão? Pra me livrar da saga desse amor. Pop Saudade. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço. Marco Prestinho vai passar pro Covarde. A mesma sequência que o mestre passou pro Prestinho. Eu sinto, né, Bilu? Falta. Olha só! Da tua. sua prisão. E aí, Caio? Vai rolar um desse amanhã, não dá mais cena? Tu não tem coragem. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem noto. Sozinho vou cantando, a vida me ensinando. Bora viajar no pop! São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem, e eu não posso fugir. Nos verdes campos que andei, fui procurar, só encontrei maior razão pra te amar. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como faz falta a gambão. Oh, tempo bom! Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. DJ Dalton, o Pretinho da Saudade. Pretinho da Saudade. DJ que enlouquece a galera.